novinha, construímos nossa história. Era sexo todo dia, era sexo toda hora. Mas tinha um probleminha, o pai dela tinha um lance comigo. Julgava que eu era do COI, falava que eu era bandido. Tem. Eu sou do COI, eu sou do COI. E a novinha quer colar comigo. Se perde, se ele eu mando e se fuder. Só falo que amo, se chupa meu pinto. Eu sou do COI. Pesado, viado. Foda, viadinho. Caralho, você é magrinho, você faz a música maneira, né? Dá pra fazer uma produção pesada, né? Foda essa música aí, cara. Essa é a sua. Bota o piru nela, o piru nela, bota nela. Bota o piru nela, o piru nela, bota nela. Bota o piru nela, o piru nela, bota nela. Bota o piru nela, o piru nela, bota nela. Com vocês aqui, tá ligado? Com a música legal, divertida, muito animada pra vocês. Cadê o beat? Bota o piru nela, o piru nela. Alô, alô, alô. Alô, Matão. Ask my name, so that you bet you with you with Bashi. Hashtag swag. Tá colocando, fala a verdade. É o Guilherme. Quem é o piru nela? Onde? O DJ mandar pra ela. Tá mandando CD, parça? Na internet falou que não tá mandando CD? Você sabe com quem você tá falando? O meu Martins e o Dom Juan, pai. Canta a música, você tem que cantar uma música minha com uma produção do Yuri Martins, senão não vai ganhar p*** de CD não. Canta a música do Dom Juan aí, canta a música do Dom Juan aí. Aê, cachorro, agora canta uma do Yuri Martins, produção. Aí, já ele cantou o Yuri Martins, que lançou. Calma aí. Manda pra toda mulher safada. Se ela ficar de quatro, nós vamos tacar a barra. Se ela ficar de quatro, nós vamos tacar. Ó. E o Martins tá pegando sua mão e não conta pra ninguém. Então, pararará. Bota o piru nela, o piru nela, bota nela. Bota o piru nela, bota nela. Tô chegando ao orgasmo, vou gozar na boca dela. Bota o piru nela, bota nela. Bota o piru nela. As meninas tão assim, no baile de favela. As meninas tão assim, tão se envolvendo com ele. Com o Yuri Martins, tão se envolvendo com ele. Eu sou do COI, eu sou do COI. E a novinha quer colar comigo. Se perde, ele ama de se fuder. Só falo que amo, se chupa meu pinto. Eu sou do COI, eu sou do COI. E a novinha quer colar comigo. E o demais. Ó. Come buceta, com vontade de comer, come buceta, com vontade de comer, come buceta. Chamaravinha pra treta, chamaravinha pra treta. Meu piru ele tá guloso, com vontade de comer buceta. Oh.